sorri. Vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que é. Ooh.

quem convém. Esquece e vem. Quase tudo tem. É. Não tem disfarce, não. Pra que enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém. Esquece e vem. Quase tudo tem. Você, conte sua vida e como vai a sua amada. Que notícias você tem pra me dizer? Se eu chorar, quem eu tanto amava agora não está mais comigo. Só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo. Só sei que se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar.

nem sonhei. Meu amor aconteceu. Te quero tanto, o meu amor. Te quero tanto. Te quero tanto, o meu amor. Te quero tanto. Não vá temer que um dia eu não te ame mais. É só olhar meus olhos, meus olhos vão te dizer. Te quero tanto, meu amor.

A saudade

E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração. Cuidado é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e esta pressa de viver. E este jeito de deixar sempre de lado a certeza e a piscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Oh, oh, meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo, meu bem, meu bem. Talvez eu morra jovem, alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Meu bem, vem viver comigo, vem converter, vem morrer comigo. Meu bem, meu bem, meu bem. Meu bem, meu bem, meu bem. Todos os cantores chamam baby. Todos os cantores chamam baby. Todos os cantores chamam baby. Meu bem. De mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz, os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz. Perto daqui há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragado exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui tarde demais. Lembra de mim.